sente a pancada sonora que estoura no seu ouvido. Sul do país, os maloca tão envolvido. Hip hop invadindo, movimento crescendo. Curitiba é rap e tem vários talentos. Nós transforma o veneno em poesia. Com mic na mão, espalha sabedoria. Som bom por aqui, tem em todos os cantos. Basta apertar o play e escutar vários tempos. Da oeste a leste, da sul até a norte. Vários grupos representam com a ideia que é forte. Cultura da vida e faz humilde e feliz. É o sorriso no rosto que cura a cicatriz. Nosso amor é tão grande que até contagia. Música inteligente, som da periferia. Lado trilho, trilho, lado, trilho, rap tem. Lado trilho, trilho, lado, trilho, é o trem. Lado trilho, trilho, lado, trilho, rap tem. Lado trilho, trilho, lado, trilho, é o trem. Lado trilho, trilho, lado, trilho, rap tem. Lado trilho, trilho, lado, trilho, é o trem. Lado trilho, trilho, lado, trilho, rap tem. Lado trilho, trilho, lado, trilho, é o trem. Pare e olha, escute lá do trilho, rap tem mensagem positiva com a força de um trem. A nossa luta pra ideia chegar até seu estéreo, sem brincar com compromisso, porque aqui o rap é sério. Nos dias de hoje andamos na linha do tiro, entre passagens estreitas seguimos nosso caminho. Em busca de nossos sonhos, nossos ideais, vá atrás do seu também, porque você é capaz. Todos somos um só, vamos existir a missão, com esperança que a nossa luta não será em vão. Tão flagra correria, e veja se entendeu. Continuaremos dando sangue, pois o rap não morreu.